faz um coração do tamanho da nossa paixão. Faz um coração do tamanho da nossa paixão. Hoje a gente tá fazendo aniversário de namoro. Foi amor à primeira vista, inesquecível dia em que eu te conheci. Não lembro se fazia sol ou se era chuva, eu só tinha olhos pra você. Não lembro a hora que foi, se o tempo parou. Inesquecível dia em que eu te conheci. Lio, faz um coração do tamanho da nossa paixão. Faz um coração do tamanho da nossa paixão. E o engraçado é que a cada data de aniversário do nosso amor é como se fosse um primeiro encontro. Chega a dar arrepios, sinto calafrios. Feliz aniversário, meu amor, pra nós dois. Frio, faz um coração do tamanho da nossa paixão. Faz um coração do tamanho da nossa paixão. E o engraçado é que a cada data de aniversário do nosso amor é como se fosse o primeiro encontro. Chega a dar arrepios, sinto calafrios. Feliz aniversário, meu amor, pra nós dois. Frio, faz um coração do tamanho da nossa paixão. Faz um coração do tamanho da nossa paixão. Faz um coração do tamanho da nossa paixão. Faz um coração do tamanho da nossa paixão.